Festas de final de ano no Parque da NAP, restaurante, hotel e festeiro em Jarinu. Ceia e almoço de Natal e Réveillon. Ceia e almoço, todos com música ao vivo. Se preferir, pode ainda desfrutar com sua família das instalações do Hotel Parque da NAP. Faça já sua reserva e consulte as vagas disponíveis do hotel. Festas de fim de ano no Parque da NAP em Jarinu. Não perca tempo. Reserve agora pelo telefone 4016-4216. Atendimento também pelo WhatsApp 995-97-2607. Admilson Oliveira, no comando do Horas 42 minutos, a hora certa aqui na cidade, novembro azul.